vai vendo. Hoje nós tá que os meninos do UFC, batendo nos falantes pra fazer o nosso rap crescer. Tem que ter vontade e coragem pra vencer. Se não for vestir a camisa, nem tenta crescer. Moleque zica, não corre, não pare, só pedrada. Mente pesada, papel e caneta, alivia as madrugada. JP, Rus e vê os moleque cresceu. Então moiou, porque as ideias enriqueceu. Mente se abriu, meu mundo se expandiu. Não é que sobre desce, o cérebro que é vazio. Entendeu, tio? Igual a nós é um e mil. Agradecendo por saber usar, porque vários se confundiram. Às vezes gritou, às vezes nem ouviu. Às vezes leão trampa, às vezes sou meio vadio. Sabendo chegar, sempre pisando macio. Sabendo escutar, mas nem tudo que eu confio. Ligeiro, embaixo da bombeta é várias tretas. Sofrimento do povo de pele preta é foda pôr na letra. A cada ideia se transforma em um golpe de marreta. Com uns beats mais pesados que a mama brusqueta. Então vai sentindo peso que o bagulho é pedrada. Além da rima rap, uns inveja, outros barra. Muita ideia pra trocar, pique bom ladrão. Usa as pedras no sapato pra tocar o céu sem sair do chão. Trago no sangue, Sampa, Bahia, Angola. Rindo pra não chorar e só aprendi com cartola. Te incomodo só com a minha presença. Adolfo era chique, Jesus era hippie. Vai, julga pela aparência. Tendência nós dispensa, medo depende da crença. Muita frescura e sendo chamada de doença. Consciência pesada e uma pá quer morrer. Concorrência apertada e vários torna de deprê. Cê vê, preto e dinheiro eram rivais. Hoje os boy morre no PC e na quebrada as motos tão no gás. Lembra da história de ser duas vezes melhor? Pois é, nós conseguiu seus vacilão, então tó. Essência primata em cada linha. O peso das minhas ideias vai destroçando as panelinhas. E foda-se as modinhas, irmão sem conversinha. Pelas mentes, pelas notas, joia pras verdadeiras rainha. Vivendo e vivão, chão, presta atenção. Que venha praga o faraó e mais money pros vilão. Se hoje tá sem sorte pra que amanhã esteja sobrando. Fazendo bem porque a vida cobra, meu mano. Caindo e levantando, na guerra sou espartano. Respeitando quem chegou agora e quem já tá de miliano. Não corre pra não ser só mais um fulano, mandando uma por dia, porque a ideia tá pesando. Demorou.